comentou com palminhas minhas fotos, mas a vontade era de botar um coração. Mandou mensagem, apagou. Isso é tu que eu penso, estou de malandragem, já me alertou. Que tá arrependida e tá pensando em largar seu novo amor só pra ficar comigo. Se arrependeu em vão, o meu perdão toda. Outra pessoa e querendo essa boquinha, vai ficar só na vontadezinha. Namorando outra pessoa, querendo essa boquinha, vai ficar só na vontadezinha. Outra pessoa e querendo essa boquinha, vai ficar só na vontadezinha. Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha, vai ficar só na vontadezinha. Vai, vai, vai correndo atrás. Você me fez um favor, cê é solteira, bom demais. Vai, vai, vai correndo atrás. Você me fez um favor, cê é solteira, mó demais. Joga a mãozinha pro céu e bate na palma da mão, meu povo. Eu comentou com palminhas minhas fotos, mas a vontade era de botar o coração. Quando a mensagem apagou. Isso é tu que o meu sensor de malandragem já me alertou. E tá arrependida e tá pensando em largar seu novo amor só pra ficar comigo. Se arrependeu em vão, o meu perdão do não. E aí? Do não. Tá namorando outra pessoa e querendo essa boquinha. Vai ficar. Tô namorando outra pessoa e querendo essa boquinha. Vai ficar. Só na vontadezinha. Outra pessoa e querendo essa boquinha. Vai ficar. Só na vontadezinha. Namorando outra pessoa e querendo essa boquinha. Vai ficar. Só na vontadezinha. Vai, vai, vai correndo atrás. Você me fez um favor, cê é solteira, é bom demais. Vai, vai, vai correndo atrás. Você me fez um favor.